caboclo humilde, roceiro, disposto, trabalhador. Que no baião fala ao mundo teu grandioso valor. Que no baião fala ao mundo teu grandioso valor. E tu caboclo que vives com a enxada na mão, trabalhando o dia inteiro com a maior diversão, sem invejar feito a trabalhar. Cada vez mais animado, esse teu suor pingado, grandeza e honra te dá. Na tua humilde palhoça só se vê felicidade. Tu, quando chegas da roça, te sentas mesma vontade pra comer teu prato feito na mesa ou mesmo no chão. A filha arada em rebanho, o teu prazer é tamanho de quem possui 1 milhão. Aqui nesta vida humana, ninguém é melhor que tu. Escuta esta homenagem de um cabra do Pajeú e outro do Rio Brista, dos Carrascais do Exu. E outro do Rio Brisda, dos Carrascais do Exu.